Kiumba é inteligente? Muito! É inteligente para fugir das amarras do Exu? Eita! Não sei se isso é mesmo uma fugida ou é uma liberada assistida. Eu acho que seja uma liberada assistida. Olha. Uma liberdade assistida. Certo. Vai lá, deixa ele até onde ele quer ir. Quando ele chega lá, ele puxa a cordinha. Ah, deixa ele ir até onde ele quer ir. Aí quando ele chega lá, puxa a cordinha. Que cuidado os dirigentes que trabalham com espíritos de luz devem tomar? Contra esses espíritos que se aproximam em busca de ganhos pessoais, quiumbas. Eu não sei. O que, que o senhor faria no lugar deles? Para a quiumba não entrar e dominar? Eu não deixava. Como? Não sei. Ah, entendi. Eles devem saber... O senhor deve entender que eu tenho algumas limitações, né? Sim, claro, o senhor não é dirigente de terreiro para saber. É. E não sou nenhum elevadão disso, olha, né? Posso chegar a vir a ser, mas ainda estou trabalhando muito para isso. Não sei se eu quero ser. Mas o senhor conseguia influenciar as pessoas e outras o senhor não conseguia, certo? Uhum. Essas outras que o senhor não conseguia, por que, que o senhor não conseguiu? O que, que elas faziam? É um não, mas um não bendito. Esse negócio, o que é que estão querendo comigo, né? Com tudo. Será que eu devo me controlar? Ou que eu devo ser o repetindo de sempre? Peraí, meu chapéu. Moço, pega. Grava, seu Zé. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Zé Pretinho. Como que o senhor adquiriu esse nome e trabalha nessa falange dentro da Umbanda? Primeiro que eu sou capoeira. E pra ser capoeira tem que ter um apelido. Meu nome nunca foi José. Também não me é permitido dizer meu nome de batismo. Mas dentro da capoeira, logo na primeira troca de corda, que nem existia naquele tempo, não era troca de corda como o povo entende, primeiro batizado. Foi batizado como Zé Pretinho. Por ser preto e não ter tanta estatura assim alta, né? Como a de seu Zé Pilintra. Então, eu ganhei essa graça, esse nome batizado no jogo de roda de capoeira, Zé Pretinho. Certo, muito obrigado. O senhor tem um passado de que se orgulha? Não. De jeito nenhum. Quando temos um passado do qual não nos orgulhamos, deveremos mantê-lo no esquecimento? Não. Como é que eu me ajeito? Não posso me ajeitar se eu não souber o que eu fiz de errado, né? Então me é permitido saber que as coisas erradas que eu fiz, né? É. O senhor acha que o que foi feito pelo senhor de errado, quando o senhor fez, o senhor achava errado? Não. Até porque eu não tive muita opção de fazer o que era certo. Ou eu fazia o que era errado ou era morto. eu morri de fome. Sim. Então, podemos dizer que o senhor fez porque foi constrangido a isso pelo que tinha acesso, como comida, roupa, para poder sobreviver, e o que não tinha acesso. Começou assim? Pela sociedade. Comecei a ser malandro primeiro para sobreviver. Comecei a ser malandro para ganhar mais do que perder. E depois disso eu comecei a tomar gosto. E aí comecei a querer não mais que o que querer o que era necessário, mas querer o que todo mundo tinha e dizia que era bom. O que era bom na boemia? Jogo, mulher, bebida, cigarro. Isso era bom. Ser bonito, estar bonito, era o que era bom. Então eu entendi que bom era aquilo. Até então ainda não desconsidero essas coisas como bom. Continua sendo bom. Só que eu faço uso de uma forma mais moderada e de uma forma que eu possa ser identificado pelas pessoas que vêm à procura de mim, sabe? É isso. Então o senhor, na sua resposta, disse que fez porque tinha que fazer, mas enquanto fazia, achava, sabia que era errado. Algumas pessoas me diziam, minha mãe, inclusive. Mas quem não ouve a mãe, né? Acaba caindo em caminhos errados. Ei, não vivi também muito tempo com a minha mãe. Aprendi mais com a rua do que com ela. E a rua ensina muita coisa, boa e ruim. A rua? A rua, à noite. A boemia. Ensina a usar isso aqui como uma forma de destruir. Se destruir. Porque às vezes existe um mal dentro da gente, moça, que a gente acha que vai matar ele afogado, ou então sem ar. Então as pessoas usam outras formas de fugir da realidade por meio de substância que deixa a gente doido, lelé, zonzo. Já fumei muitas coisas também. Já dei tiro. Sabe o que é dar tiro? Porque o senhor colocou a mão no nariz, imagino que esteja relacionado a uma droga. É, o branco. Certo. Fez muito disso. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas cada um tem suas escolhas, não é? E as escolhas são escolhas. Não sei se foi a escolha da minha parte ou se foi só o que eu tinha disponível naquele momento. Se eu soubesse de tudo isso que eu sei hoje, talvez eu não faria. Talvez não, com certeza. Mas veja, se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, hoje eu não estava aqui. E eu não podia dizer com certeza o que eu posso dizer com certeza hoje. Não achas? Sim, senhor. Concordo com essa colocação. Se pudesse voltar no tempo, em que momento e o que o senhor faria diferente? Eu ia continuar sendo amigo de Zé Pilintra. Talvez hoje eu poderia ainda estar incorporando, mas não tinha demorado tanto tempo para ser aceito dentro da espiritualidade Umbanda. Porque ele poderia ter me chamado para ser da falange dele, sem eu ter feito o que eu fiz. O senhor já conheceu o Zé Pilintra de muitas formas, não já? Sim, sim. Mas o Zé Pilintra que eu conheço, malandro do Rio, foi eu que o assassinei. Indiretamente ou diretamente, né? Eu que armei tudo para que tivesse o fim na vida de Zé. E foi ele que me resgatou para trabalhar na Umbanda. Ele é muito nobre. Zé Pilintra é muito nobre. Tem um coração maior do que ele. Maior do que a fama dele. Nossa. Então, o que o senhor mudaria exatamente se voltasse no tempo? Eu não tinha vacilado com Zé Pilintra. É. Como que o senhor vacilou com ele? Eu armei uma tocaia para ele ser assassinado. Por quê? Inveja. porque ele era o preto mais bonito, mais querido. Ele era mais querido durante a noite e durante o dia. Porque durante a noite ele era boêmio, durante o dia ele era curador. Toda a comunidade gostava de Zé Pilintra. Toda a comunidade, que eu posso dizer, os trabalhadores. Os malandros não gostavam muito não, porque ele tomava tudo que nós conseguia querer. Mulher, Zé era bom de jogo, viu? É. Muito bom. Nunca perdia. Eu acho que, eu, quando em vida, eu achava que ele tinha parte com o capiroto, sabe? Porque ele nunca perdia nada, tudo ele ganhava, ganhava as mulheres, ganhava o jogo, ganhava até na capoeira de mim. Mas tá bem o cabra alto, da perna longa, não tinha esquivo que desse jeito, né? E ele era muito bonito também, né? Mas vamos falar de mim, falando só de Zé. Vai, é porque Zé pra mim é um espelho. Zé pra mim é uma referência. E é a melhor referência que alguém pode ter, viu? Posso dizer isso. Não gosto de puxar saco, mas eu digo que é verdade. Zé Pilintra é um mestre muito bom. É um pai grandioso. Sim. Essa encarnação específica foi em que região e em que época, mais ou menos? Rio de Janeiro, Lapa, Praça 11, Praça Mauá. Ali perto de um lugar onde tinha um... Não sei se era um teatro, acho que era um teatro. E os artistas do tempo se reuniam com os malandros para tocar uma boa música. Gosto de viola demais. Aprendi um pouco, mas gostava de ouvir quem sabia. Inclusive eu conheci algumas personalidades que o povo da terra até hoje escuta. Conheci alguns da boemia. Nesse tempo eu ainda andava pedindo um trocado. Eu pedia uma moeda na frente para levar a carteira por trás. Eu enganei muita gente. E eu tava era me enganando, não era enganar os outros não, viu? E sendo que malandro que é malandro tem que saber escorregar de qualquer situação. E eu escorreguei de muita situação. Só não dá final, hein? Tem uma hora que o malandro não enxerga a realidade. Mesmo sem querer, mas enxerga. Ainda bem que eu consegui. Tem um dó de quem não consegue. É. Eu acho que quem não consegue é porque não teve oportunidade de conhecer o Zé que eu conheci. Claro que sim. Então, nós era amigo, muito amigo. Amigo não, camarada, né? Que amigo não faz o que eu fiz. Então, sou um pouco mais novo que o Zé. Zé é mesmo no alto da sua idade, já um pouco grisalho, mas ainda com toda a virilidade. Me ensinou muita coisa. Só que a vontade de ser Zé me levou a algo triste. A fim do Zé para tomar o lugar dele. Mas nunca dava, nunca deu. E hoje eu nem quero mais. Quero estar ao lado dele, que é muito importante. Claro. Zé Pilintra é muito importante. Na minha estada, até como entidade de Umbanda para incorporar, Zé tem que permitir, Zé que tem que dar um jeito para eu estar entrando. Porque se não for na permissão dele, é difícil de eu vir por aqui. Certo. E o senhor diz que foi por volta de qual época? É, por volta disso. 1900 e perto de 40, 30 e alguma coisa. É. Por aí. É mais ou menos isso. Não tenho certeza. Mas é mais ou menos por aí. Como foi o momento que o senhor ficou sabendo que o seu plano tinha acontecido com sucesso? Eu estava olhando de longe. Foi no imediato. Eu tentei roubar o patuá de Zé, que ele trazia no bolso. Ah. Um patuá de proteção. Só que quando eu meti a mão no bolso, não estava lá mais. O patuá se desfez como o vento. Eu pensei que lá era a fonte de tudo que Zé sabia e quiser fazer. Benção. Benção. Então, senhor José, chegou a Iaoló. Oi. Por conta de uma coisa errada que eu fiz, sabe? Mas isso passou. Trago essa história porque daí que eu venho. Ah, ótimo. Mas ainda tenho muita coisa para falar, muita coisa para dizer. E conforme o senhor vai dizendo, eu vou dizendo também. Claro que sim. O senhor obviamente se sentiu feliz com a queda do seu Zé. Sim. Naquela hora. Sim. E aí o senhor disse que tentou roubar o patuá, já não tinha, não estava mais lá. E aí ele morreu como exatamente? Esfaqueado pelas costas. Por um amigo seu? Um comparsa. E o senhor falou com ele de frente para chamar a atenção? Foi, disse, Zé, Maria tá te chamando, vamos ali. Que Maria, Zé? Que Zé com Zé se entendia, né? É. E se confiava. Sim. Maria ali tá te chamando, vamos lá. Vamos resolver um negócio, uma questão comigo. Que essa questão há muito tempo eu quero resolver e só posso com a tua ajuda. Zé é muito disposto a ajudar aqui a camarada. Foi lá. E aí foi lá nessa maldita situação. E lá aconteceu o que aconteceu. Emprestei o meu punhal para que apunhalasse Zé. Como é que foi o dia seguinte? A noite seguinte, o senhor como malandro, o malandro mais firme, que mais chamava atenção, não estava mais na área, chegou finalmente o seu momento. Como é que foi? Não chegou o meu momento, tinha outro maior. Eita. E aí eu tinha que me ver matando os maiores. Mas eu caí num desgosto tão grande. E aí eu me afundei nisso e outras coisas. Esse desgosto foi um arrependimento de ter feito aquilo que você... Foi muito arrependimento. Já em vida se arrependeu? Já em vida. Eu arrependi muito, muito. Ninguém me matou. Eu me matei. Aos poucos. Até quando os inimigos meus viram caído, aí terminaram o que eu comecei a fazer. Covardia se paga com covardia. Cometi a covardia com um grande amigo. Aqueles que eu entendia como amigo também me meteram a covardia em mim. Triste, mas é uma realidade. O senhor então fez a sua passagem para o mundo espiritual. Como foi recebido lá? Muito ruim. Ave Maria. Quase que me matavam de novo. Que era o meu desejo naquele momento. Uhum. Que alguém desse fim com a minha consciência. É. Que eu não suportava mais aquilo. Uhum. Muita coisa feia. Alguns estranham. Com um rosto deformado, meu. Não sei, uns dentes pra fora, uns olhos troca. Tinha mais olho do que eu entendia que precisava. E era muito feio aquela situação. E eu não estava entendendo nada. E alguém me chamava e quando eu pensava que era a voz de um conhecido, era um bicho medonho. Mas depois eu entendi que era conhecido meu, vivia do mesmo tempo que eu, fez as mesmas coisas que eu fiz, só que eu ainda estava do jeito que eu estava, até bem apanhado. Vi umas moças bonitas também por lá, que eu pensei, eita, agora que eu vou me dar bem. Quando eu me encostava nas moças bonitas, virava um negócio tão estranho, com muitas mãos, muita... até o corpo, sabe? O busto de uma mulher é uma coisa muito bonita, né? Mas era uma coisa muito que no lugar de ter dois tinha uns oito. Não sei o que era aquilo. E sei, mas é muito estranho, muito feio. E aí quanto mais eu pensava em me ajeitar para me se sentir bem naquele lugar, mais eu me afundava. E era muito feio aquilo. Só que eu ainda não conseguia entender por que que a minha forma ainda estava do jeito que eu me entendia, enquanto os camaradas que eu conheci em vida estavam tudo daquele jeito. Tudo muito estranho, homem. Sabe? Muito, muito difícil. Só indo lá, tomara que nenhum de vocês vão lá, viu? De jeito nenhum. Se depender de mim, nenhum vai. Nenhum. Nem dos presentes, nem dos ausentes. Muito, muito. Essa lembrança me arrepia todo. Nossa. É muito ruim. Mas aí eu vou encurtar a história que eu passei muita coisa nesse lugar. Doía, tá lá. Muito. Mas é uma dor que eu senti dor em vida. Tudo que eu fiz foi por conta de dor. Mas lá era uma dor diferente, que não tinha nada que passava. Tinha uns lá que me ofereceram bebida, mas a bebida não era aquela que eu conhecia, não era a que dava prazer. Parece que abria um buraco. E aí desse buraco começava a sair uma coisa que eu não sabia bem o que era. Como se fosse o meu corpo saindo por dentro desse buraco. E quando saía, tudo se transformava no meu corpo de volta. E nesse processo dava uma dor tremenda, moço. Uma dor tremenda que ninguém conseguia. Eu até hoje não consigo dizer, mensurar como é que era essa dor. Muito, muito, muito, muito estranho. Muito desconfortável. Desconfortável é a palavra mais piegas que eu posso dizer nesse momento. Desconfortável é. Eu não sei, até aceito, hein? Isso é estar desconfortável. Mas naquele momento era uma coisa muito além disso. Quando alguém compara esse lugar com o que se diz ser o inferno, chega perto? O que o povo chama de inferno? Tem fogo, né? Lá não tinha fogo, não tinha nenhum tipo de luz, nem de calor. Era muito frio. Era um frio que cortava. Nós batia tanto o queixo que os dentes quebravam. O que nós entendíamos do que era dente, pelo menos, né? E dava um negócio que era parecendo umas coceiras, que quando passava a mão, a carne vinha nas unhas. Era muito. Qualquer tropeço, o osso quebrava. E esse osso cortava a carne e saía fora. E uma hora eu apagava, aí quando eu acordava, estava inteiro de novo. Mas para passar tudo de novo. E foi tanto tempo desse jeito. Tanto tempo. E aí, depois de muita coisa, o senhor Zé Pilintra chegou. Do jeito que ele sempre andava. Muito bem apanhado, com seu terno impecável. Naquele lugar. Tinha muita sujeira, mas o terno do homem continuava branco e resplandecente. Lindo. Muito bonito, muito bem alinhado, sem nenhum amassado. E o perfume dele era a única coisa que eu conseguia sentir de bom. Olha que para um homem gostar do perfume de outro homem tem que ter muita coisa, viu? Mas o perfume de Zé Pilintra parece que me dava um ânimo a mais. E aí Zé olhou para mim assim como quem olha de um alto, um lugar bem alto, e me deu a mão, mas de primeiro não aceitei não. Pensei que ele ia se vingar de mim. Mas como se vingar de alguém que já está naquele estado? Eu só fui pensar isso muito tempo depois, na terceira vez que ele foi lá. Aí eu estendi a mão a Zé. Parece que quando ele tocou na minha mão, as coisas tudo tinha passado. E eu não conseguia ver mais nada a não ser o brilho do terno dele e as patas que ele tinha no pescoço. Aí ele me botou assim, como se fosse no colo, como se fosse uma criança. Naquele momento eu estava pequeno. Parecia uma criança. Ele me botou no colo e levou. Não lembro depois disso, eu adormeci. Depois que eu adormeci, aí estava seu Zé mais uma vez cuidando de mim e eu sem conseguir entender, moço, por que que alguém que eu tinha feito tanto mal Foi lá e tava daquele jeito me tratando também, mas não dizia uma palavra. Calado, cuidando de mim. Meu homem às vezes me achava incomodado, aquele homem me alisando. Pô, que é isso? Vê isso, Zé, virou a banda, tá doido, Zé? Mas ele não parava, tirando aquele negócio de cima de mim. E seu Zé foi lá e foi. E depois que eu já tava bem melhor, me deixou lá. Bom tempo. Até quando ele disse assim, ei Zé Petinho, vamos ali. A primeira palavra que ele disse depois de tudo aquilo. Aí, o senhor pode repetir a primeira palavra? Ei Zé Petinho, vamos ali. Eu me lembro dessa palavra, foi a palavra que eu disse com ele. Ei Zé, vamos ali. E eu não sabia se eu queria ir, porque eu ainda pensava que ele ia se vingar de mim. Aí voltei pro mesmo lugar. Foi muito feio. Dessa vez foi pior do que da primeira. Mas aí foi. Zé não foi só dessa vez, foi Zé e Marina Vaga. Aí me levaram os dois. Marina Vaga sempre foi muito forte também, me levou nos braços, que não tinha condição de caminhar, não tinha mais nem perna. Algo que eu entendesse como perna, não tinha mais. Ela me levou nos braços. Aí eu fiquei mais à vontade, né? Uma mulher cuidando. Fiquei bem mais à vontade. Aí ela cuidou de mim. Eu nem sabia que Marina Vaga já tinha ido embora também. Maria Navalha também foi do meu tempo, foi um grande amor que eu tive na minha vida. Que até hoje nós ainda sustentamos esse amor. Oh, então que o amor no espiritual é outra coisa, né? Sim. Maria Navalha me ajudou muito também no espiritual. E ela me ajudou, Zé me ajudou e vamos lá. Eu não caí de novo, continuei lá. Comecei a incorporar nos terreiros de Macumba. Eu não gostava de andar nas macumbas em vida, não, porque os macumbeiros eram tudo pobre. Tudo mal vestido. Eu não gostava de andar. E aí, me incorporei no terreiro de macumba e tomo cachaça pra Zé Pretinho. Até que eu fiquei feliz. Cachaça, mulher, outra coisa. Eu me senti como se eu tivesse no tempo de estar em vida. Mas foi quando eu caí de novo. O povo começou a me dar muita coisa que eu gostava, que eu achava que eu gostava. E aí isso tudo foi acontecendo. Mais uma vez, quem me tirou? Seu Zé. Ei, Zé Pretinho, tá vacilando, homem. Vamos se ajeitar, cara. Vamos de novo lá, no lugar onde tu tava, onde tu foi cuidado. Vamos cuidar de alguém pra ver se tu vai gostar. Não, Zé, aqui tá bom. Aí eu fiz toda a maldade que tu imaginar. Isso já depois de desencarnado, já incorporando nos médiums atuais, que tem uns que são até pastores. Quando o senhor disse que caiu, quer dizer, caiu da vibração de atendimento daquele terreiro e foi para outro? Sim. Não, mas aquele terreiro que eu incorporei já começou a se usar do que eu não entendia. Uma cachaça, um bom cigarro, um bom charuto, um chapéu bonito. Contudo, eu me satisfazia para fazer o que eles tinham vontade. Se eles estavam dando a minha vontade, eu fazia a vontade deles. Só que isso não acabou bem, não. Mais uma vez, lá está Zé Pretinho de novo. Passei muito tempo nisso e até hoje ainda acontece. Tinha eles querendo me bandear e o seu Zé me puxa. Mas não, Zé Pretinho, fica aqui. Eu vou te apresentar um menino e uma casa que vai te ajudar. Me ajudar o quê, Zé? Se eu já estou bem. Daquele lugar onde estou mais, e para lá não volto mais. Aí Zé disse, olha, Zé Pretinho, cuidado que tu volta sim. Mas eu já estava respeitando ele mais e acreditando mais no que ele dizia. E eu aceitei. Aí incorporei esse menino. Que eu estou agora. Já faz um tempo. Foi agora não. Aí conheci o povo na festa de Exu. Festa em homenagem ao seu Tiriri e a Dona Maria das Almas. Primeira vez que eu incorporei nesse menino. Eu estava ali dançando, sambando como eu sei sambar. E o seu Tiriri lá na porta olhando para mim desse jeito, esperando eu fazer alguma coisa errada. Calma, tô na ordenança do seu Zé Pilintra. Mas ainda é que uma. Eu tava muito fácil de alguém me gabelar. E passou-se muito tempo continuando incorporando. Conheci Dona Mônica. O senhor conhece Dona Mônica? Eu vou falar pro senhor. Só voltar um pouquinho na história para ver se todo mundo entendeu bem. Quando o seu Zé levou o senhor para um lugar que era para incorporar, era um terreiro onde não fazia mal, não. Não, não fazia. Tinha uma vibração boa. Sim, tanto que eu consegui sambar nos outros, eu só chegava já bêbado, sem ter bebido nada. Simplesmente agora eu tô muito sóbrio, não. Mas essa embriaguez que hoje eu sinto, parece que é melhor. É um embriaguez de algo que toma conta e me deixa mole, sabe? As mulheres gostam quando eu chego mole, não gostam. Parece que é um jeito que as mulheres gostam. Daí estava naquele terreiro que praticava bem. Daí eu caí. O que quer dizer isso? O senhor sabia que tinha um outro que fazia o que oferecia a bebida e charuto e foi lá? Sim, foi. Ou alguém veio chamar o senhor, ô Zé Pretzinho, vem com nós. Foi uns camaradas meus que também encontrei lá no mesmo espaço, estava na mesma condição que eu. Tava querendo se ajeitar, mas não querendo. Querendo, mas não querendo. Entendi. Não tem que entender. Já fez coisa errada na vida? Já, sim. É isso. Não é bom, né? Não. É bom sim. Dizer que não é bom já perde a credibilidade. Verdade. Se entorpecer é bom. É bom sim, se não fosse ninguém usava. Só que as consequências é que não são boas. O uso. No momento é muito prazeroso, mas depois. O negócio é o depois. Não é o na hora. Na hora, todo santo ajuda. Depois da hora, todo santo desaparece. Quando chamaram o senhor não pensou, olha, seu Zé, vai ficar chateado comigo se eu aceitar. Como é que eu vou pensar no Zé Pilintra? Se tava cheio de mulher e bebida. Vou lembrar do Zé Pilintra. Não dá tempo não, sabe? Sim. Mas era muito bom. Era. Hoje bom pra mim outra coisa. Era bom então. Hoje eu tô na graça de Deus. Sem prova com meus amigos evangélicos. Claro. Não tenho nenhum problema com eles. Às vezes eu tenho, né? Que eles meio que procuram problema comigo. Sim. Mas aí me ensinaram a me comportar melhor. Então chamaram o senhor pelo terreiro, o senhor foi e ficou lá bastante tempo. Muito tempo. E pediam... Eu não só fiquei no terreiro, como fiquei nas costas do moço durante muito tempo. O senhor fez mal pra ele? Muito! Que ele tipo morreu! De... Eita! Morreu atropelado, morto de bêbado. Ah, graças à sua influência. Foi. Não me orgulho disso. Sim, sim. Mas foi isso. Não posso negar, vou negar. Por que o seu Zé Pilintra, vendo o senhor influenciando aquele moço, não veio e colocou o senhor numa jaula? Eu não estava mais sob os domínios dele. O senhor Zé me deixou fazer isso. Sim, mas ele viu o senhor fazendo mal num outro terreiro. Por que ele não foi lá igual a polícia e prendeu o senhor? Malandro escorrega, Pazinho. O que eu aprendi em vida, eu continuo sabendo. Ah, é. E ensino para os outros. Mas a boa escorregada. Ah, tá. Hoje, porque né? Malandro finge que cai pra passar por debaixo das pernas de quem pensou que derrubou. Oh. Certo. E aí o senhor fez mal, daí ele morreu, o senhor foi pra onde? Meio cantinho. Aquele lugarzinho lá que eu lhe falei. Ah. Que eu espero que ninguém daqui vá. Entendi. O senhor desceu de novo. Muitas vezes. Aqui, por isso que a dona Mônica dizia, olha. Beto, né? Assim chama meu cavalo, não confia no Zé Pretinho, que ele é um quiumba e ele pode fazer mal na tua vida. O senhor me perguntou se eu sei quem é a dona Mônica, não sei. É a mãe do santo do meu cavalo. Ah, boa. E aí ela disse que não confiasse em mim e ela estava certa. É. Aquele tempo estava ruimzinho. Estava fazendo muita coisa errada. Por aí. No terreiro dele não. Mas nos outros cantos. Não sei nem. Sei ou não sei. Eu acho que eu sei por que me deixavam vir. Para poder experimentar do que era bom de verdade. Ah. Da bebida regrada. Da estadia interna regrada. Olha, Zé Petit, tá na hora de ir. Eu ainda botava um pouco de boné. Quem é isso? Botar boneco, sabe o que é botar boneco? Não. Botar boneco é insistir. Tá certo. Fazer arruaça. Pra não ir embora. Igual menino danado. Sim, sim. Eu sou muito danado. Só não sou mais menino. Sim. Então, fazendo aquela arruaça? Não. Escorregando, né? Não fazia confusão. Não ficava escorregando. Esse moço ali sabe, Deus. Uhum. Então, eu ficava escorregando e dizia, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E nesse pouquinho, eu ficava. Eita. Meia-noite, o camarão bateu na mesa. Tá na hora. Então, um pouquinho, seu camarão. Mas, nesse terreiro? Do meu cavalo, desse terreiro. Ele não falava nada? Não sei, alguma coisa ele queria com isso. Uhum. Dava corda. Isso. Ah. Mas eu nem sabia que a corda tinha um limite. Quando dava por mim, ele puxava a cordinha. É. Olha, Zé Pretinho. Da próxima vez eu não deixo não. Eu passei 2 anadas sem meu cavalo. Nossa. Sem experimentar dessa coisa boa. Mas isso me deu chance para estar em outros campos. Fazendo maldade. Eu também me pergunto, cadê o Tiri? Cadê o Zé Pilintra que deixa eu fazer a maldade? Não é? É confuso, né? É. Pra mim também era. É. Não é mais. Não. Depois o Tiri me ensinou que ali eu estava trabalhando para ele, achando que era vontade minha. Na verdade, era o desígnio do senhor Tiri, para fazer o povo pagar algumas coisas. Porque se eu for no terreiro que só tem gente ruim, é para fazer o povo que é ruim passar a ruindade que eles provocaram. E de um jeito eles achavam que estava me agradando, eles estavam agradando a Tiri. Que eu estava proporcionando a eles tudo que era maldade que eles pediam para os outros. Entendeu? Nossa. Eles são muito sabidos, esse povo, sabe? É. Por isso que eu respeito todos. E aí eu era só uma arma. Hoje eu estou armado. E quem me dá arma, confia em mim. E eu vou fazer de tudo para fazer viver essa confiança. Nossa. Muito bom. Se o senhor souber o quanto é bom. As pessoas confiaram na gente. É muito bom. E aí passou os tempos. Foi me permitido algumas vezes vir nas festas para alegrar o povo. Porque o povo fica feliz quando eu chego. É. Porque eu chego leve, né? Há algum tempo eu vinha pesado. Eu chego leve e as pessoas gostam de me cumprimentar. As mulheres aceitam com educação. Ah, lógico que eu vá lá cumprimentar elas. E... até quando chegou já aqui, nesse mucamo aqui, que me deram a permissão de estar vindo como uma entidade com tudo que tem direito. E de até ajudar as pessoas que andam no vício. Certo. Vou cantar minha reza para tu, posso? Pois não, será uma honra ouvi-la. Não é completa, é só um pedaço que me é permitido cantar aqui. Então tá certo. Que eu ainda não sou mestre. Aqui, pelo menos. Chegou a hora, vamos saravar. Esse homem é de fé, de fé, de fé. Chegou a hora, aí vem Zé Pretinho trazendo seu axé. Chegou a hora, chegou a hora, vamos saravar. E esse homem é de fé, de fé, de fé. Chegou a hora, aí vem Zé Pretinho trazendo seu axé. Mas olha, eu venho pelas ruas e calçadas fazendo minha jogada. Zé Pretinho aqui chegou. Mas olha, dizem que eu sou rei da vadiagem, mas da vida torta muita gente me tirou. Ah, sou eu, Zé Pretinho. Ainda dizem por aí que eu sou vagabundo, mas eu tô trabalhando, não tô não. Sim. Se eu tô aqui, eu tô trabalhando. E eu tô tirando o povo da vida que eu vivi. Bom. Isso me causa mais prazer do que aquelas coisas que eu usava antes. Mas entendo que tem muita gente que consegue usar aquelas coisas. Não sei se pode ser consciente, mas de uma forma consegue viver até espiritualidade usando essas coisas. Consegue. Tem um pessoal aqui do terreiro que... trecho quer. Então, seu Zé Pretinho, se um espírito hoje está ouvindo a gente e está na mesma situação que o senhor estava, se achando esperto que o que ele faz é o melhor que ele pode fazer por si, o senhor hoje que realmente sabe o que é bom, que conselho daria a ele? Conselho nunca é bom, mas eu vou dar um pra você. Não conte tudo o que te falam, nem conte tudo o que vem. Mas eu vou dizer. Bom. É importante primeiro saber de uma coisa. Cada um sabe da sua vida. Não me meto na vida de ninguém. Isso é uma lei de malandro. Malandro respeita as leis, mas a lei dos malandros. Ah. Não é toda lei que não é respeita. Bora lá. Não me meto na vida de ninguém, mas quero que todo mundo entenda que algumas coisas são para a felicidade, outras são para a felicidade momentânea. Quando se limita a felicidade ao uso de alguma coisinha, será a minha felicidade? Será, moço? Não é felicidade, não é. Se limita a felicidade a um copo de bebida, pera lá, o que está acontecendo na tua cabeça? Tá doido? Não. Fazer uso desse negócio ou de outras coisas com responsabilidade, porque exame, Deus deu a possibilidade das pessoas se regenerar espiritualmente e fisicamente, fazendo uso de coisas que estão disponíveis aqui na Terra. Dá para usar isso aqui sem se danificar tanto? Dá. Mas o povo não consegue nem sempre. Aí onde é que está o Zé Pretinho? Vai lá e ajuda. Sempre que possível. É. Não é toda vez. E também não é de uma vez só. Tem que ser, ó, devagar, no passinho do malandro, devagar, sem meter medo. Que malandro não mete medo em ninguém. Porque às vezes quem tem medo se torna valente. Ou morre primeiro, ou mata primeiro. Uma pessoa com medo é muito perigosa. Sim. Malandro não mete medo. Não, porque ninguém quer despertar o perigo. Óbvio. Malandro primeiro mostra que não sabe de nada, para depois mostrar o que sabe. Chega inocente para depois mostrar a culpa que tem. Claro. É isso. Se o senhor pudesse, se conhecendo, dizer ao seu Zé e aos seus superiores que tipo de cuidado eles devem tomar com o senhor para o senhor jamais escorregar de novo, o que o senhor falaria para eles? Primeiro, eu não conheço os outros superiores. Meu superior até esta data é Zé Pilintra. Certo. Meu superior. Em qualquer caso. Aqui tem Zé Pilintra e tem Tiriri. Eu faço a pergunta, me perdi aqui. Assim, às vezes o senhor fala assim, até hoje pode acontecer que eu escorregue. Então, que conselho o senhor daria para eles, conhecendo a si próprio, a sua malandragem, para o senhor não, para o senhor ficar cercado e isso não acontecer mais? O que, que eles podem fazer? Além do que fazem? Eles já fazem tudo o que devem. Hoje eu devo o povo da terra, os encarnados, por me ter apreço, por me ter afeto. E isso é que me mantém não fazendo as coisas erradas. Oh. Eles conseguem me dar um prazer que isso aqui não me dá. Certo. Eu acho que isso pode também caber a outras pessoas encarnadas, quando se tem um gostar, um cuidado, um afeto. Talvez nem precisa disso, ou de outras coisas. Não achas? Sim, quando o senhor fala isso, disso e disso, você está se referindo à cerveja e ao cigarro, né? E outras coisas. Certo. E outras coisas. Claro. Okay. Vamos ser bestas de dizer que não existe, né? Quiumba é inteligente? Muito! É inteligente para fugir das amarras do Exu. Eita. Não sei se isso é mesmo uma fugida ou é uma liberada assistida. Eu acho que seja uma liberada assistida. Olha. Uma liberdade assistida. Certo. Vai lá, deixa ele até onde ele quer ir. Quando ele chega lá, ele puxa a cordinha. Ah, deixa ele ir até onde ele quer ir. Aí quando chega lá, puxa a cordinha. Pode acontecer, como vocês... Ou vocês não, porque o senhor não é mais a Kiyumba, né, que era. Mas quando uma Kiyumba influencia um encarnado, pode acontecer também de um espírito superior influenciar uma Kiyumba a fazer o que ele quer, sem ela perceber? Sim, não foi isso que aconteceu. Ah. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu estava indo nos outros terreiros para encher a cara, e até dei uns beijos nas encarnadas, sabe? Ah. E elas gostaram, foi muito. Ah, sério? Sério. Eu não dou nessas encarnadas daqui porque não é que falta de vontade, não. Aqui tem uma mulher bonita, moço. É. Eita, se tu ver, mas a gente respeita. Sim. Tira um casquinho aqui acurado, né? Um beijo na mão, que não tira pedaço. É. Com todo respeito, sempre. Mas tem uma mulher bonita aqui. Então, quando eu entro nos outros terreiros, eles estavam deixando. Justamente por aquilo que eu lá te falei. Que eu ia lá para fazer algo em nome da justiça sem eu saber ou sem eu querer. Estava lá praticando tudo que eu achava que era bom, sendo ruim, mas na ordenança e no controle deles. Quando eu achava que eu estava solto, eu não estava. Estava só agindo conforme a lei divina me ordenava. O senhor acredita que terreiros inteiros de luz podem sim serem dominados por quiumbas como aquelas que o senhor foi? Muito! Aquelas que o senhor... Muito! Existe isso demais! Tem gente que finge que é Zé Pilintra. Quiumba que diz que é Zé Pilintra. O senhor já viu isso? Já presenciei, até concordei. Concordei? É. Fala desse momento. Como é que foi? Eita, é muito feio. É feio, é? É. Tu imagina o Zé Pilintra fazendo um bocolodê com uma mulher em terra? Ah, não sei o que é isso. Bocolodê? É um tipo de janta? Comida? Não. Outra comida. Aquela comida. Ah, entendi. Claro. Eu vi isso. Mas não era Zé Pilintra, não. Como é que pode? Isso nunca pode. Não existe isso. Entidade humana não tem desejo sexual, não. Não. Não tem. Coisa da carne. Lá a gente fala essas coisas, mas é de outro jeito. Não é como o povo da terra pensa. Lá existe umas trocas de energia bem boa, mas é de outro jeito. Uma quiumba que faz isso consegue se satisfazer. Pensa que consegue. Ah, tá. Quando faz pensando em se satisfazer, só tem vontade de fazer de novo. E de novo. Ah, e de novo. E nunca consegue se satisfazer. Porque se consegue. Se conseguisse se satisfazer, uma vez já bastava. E outra, depois de um bom tempo, mas queria direto. Que satisfação é essa? Não tem. Que cuidado os dirigentes que trabalham com espíritos de luz devem tomar? Com... Contra esses espíritos que se aproximam em busca de ganhos pessoais, quiumbas. Eu não sei. O que o senhor faria no lugar deles? Para que uma não entrar e dominar? Eu não deixava. Como? Não sei. Ah, entendi. Eles devem saber... O senhor deve entender que eu tenho algumas limitações, né? Sim, claro. O senhor não é dirigente de terreiro para saber. É. Eu, e não sou nenhum elevadão disso, né? Posso chegar a vir a ser. Mas ainda estou trabalhando muito para isso. Nem sei se eu quero ser. Mas o senhor conseguia influenciar as pessoas e outras o senhor não conseguia, certo? Uhum. Essas outras que o senhor não conseguia, por que, que o senhor não conseguiu? O que, que elas faziam? É um não, mas um não bendito. Um não dito com propriedade. Isso é para qualquer pessoa. Quando diz um não com propriedade, porque existe aqueles irmãozinhos, né, que gostam de ficar tazando na vida dos outros. É. De uma certa forma é permitido por aqueles que são obsediados nessa palavra. Sim. Às vezes é permitido. Então, conivente. São coniventes. Mesmo sem a consciência propriamente dita. Porque no fundo sabe que vai ganhar alguma coisa. Não, não é isso. Não é não? Essa. Quiumba, não só Quiumba, qualquer entidade, qualquer espírito sabe das necessidades das pessoas. Ah. E a gente se vale disso. A gente, que eu digo Quiumba e seres de luz. Porque a minha luz ainda está assim, mas eu estou indo lá. Estou fazendo por onde, pelo menos. Ou buscando fazer. Sim. E aí, a gente, os Quiumbas, de um jeito bem humano, conseguem enganar. E uma conversa bem conversada engana qualquer pessoa. Te respondi ou me perdi? Não, respondeu assim. E aí, a pessoa diz um não firme. E se a pessoa fizer a oração, mantém as Quiumbas longe? Se for oração decorada, não resolve muito, não. Não. Rezar um Pai Nosso, Ave Maria, não resolve, não. Porque não é sincero. Terço. Podia rezar um rosário. Eita. Não resolve. Orar é conversar. Não é decorar uma conversa, não. Porque eu estou falando contigo, eu não decorei nada. Todo dia, do que tu me pergunta, eu te respondo. A oração é isso. Não é decorar, uma reza para dizer na hora que precisa. Porque a oração é dita com respeito e com verdade. Então, eu não boto muita fé nessas rezas decoradas, não. Desculpe quem gosta de reza decorada. Até aqui, né? Para começar as macumbas, eles fazem uma reza decorada. Certo. Mas eu não sei se é o ideal. É, não. Bom, deixa a critério deles, né? É. Sim. Então, o senhor já chegou perto de alguém que o senhor tentou conseguir alguma coisa da pessoa e a energia dela não deixava o senhor aproximar? Sim. Meu cavalo. Já tentei fazer que ele fizesse algumas coisas que me agradavam. Só que seu gesto, eu pela vez, seu tiro, ele nunca deixou. E às vezes ele até escorregou quando estava displicente. Certo. Então, um dirigente sério pode sim ser vítima de maquiumba. Quando muitos escorrega. Vamos. Isso é muito mais comum do que tu imagina. Até o sério. Inclusive, eu posso agora estar com um Quiumba, ou ser o Quiumba fingindo ser o Zé Pretinho. Ah. Tá entendendo? Sim. Existe isso. Eu posso te contar mil mentiras com toda a verdade na fala. Sinceridade. Né? Só que quem conhece a verdade, a mentira não chega. Aham. Então, quando faz a oração sincera e verdadeira, através de um diálogo ali... Mesmo que seja decorada. Aham. Se for sincera, verdadeira, não por penitência. Ah lá. Então, o que é que acontece com a energia do corpo da pessoa? Na hora da oração? Depois que ela termina, que vocês não conseguem chegar nela. Isso é um bloqueio. É. Um bloqueio. Que quando nós... Quando é que uma chega perto... Dá uma coisa ruim, sabe? Dá? Dá. E aí não chega, não. Mas aí é como bater isso aqui, aí respinga em quem tá menos valido de fé. Nossa. Claro que sim. Então, tem como alguém escravizar uma Quiumba? Muito. Encarnado? Sim. É só dar ela o que ela quer? Só. E viciar ela para pegar mais depois? Isso. O senhor já passou por isso? Muito. Passei muito por isso. E o senhor sabia que o senhor estava sendo escravizado? Não, não. Eu pensei que eu estava do lado de alguém que gostava muito de mim. Ai. Isso acontece com o povo encarnado. O povo encarnado escraviza outro encarnado. Uhum. O pensar que... Convencendo que gosta deles. É isso? Claro, claro. É isso. Quando o Maquiumba descobre que o encarnado estava... aprisionando ela e ela achava que estava ajudando. Se eu estar falando no feminino, você pode dizer um ou uma Quiumba. Porque por mais que termine no A, mas Quiumba é boa. Direção então, para dizer pra assim, mulher. Um Quiumba. Pronto. Vamos falar do masculino. Porque não tem Quiumba mulher, né? Tem! Ah, tem? Rapaz! Tem muito! E elas se dizem até mestra. Bota um chapéuzão bonito, uma saiona investida em homem, aí bota um pirocono, sabe? Ah. Uns cílios assim, um batomzão muito forte. E ali se faz. Certo. Então quando um Quiumba ou uma Quiumba descobre que aquela dedicação do médium não era a dedicação real, era uma forma de escravizar ela. Ela fica magoada e tenta retaliar? Não, porque o primeiro sentimento é também de se aproveitar. Então, se um se aproveita do outro, bala trocada não dói. Aí vira um vício por cima de outro vício. Se um espírito está ouvindo agora, diz: eu estou cansado dessa vida, sempre procuro mais, mas nunca me completa. O senhor aconselha o quê? Como é que esse espírito sai dessa? Eu não sei dar conselho para isso. Estou sendo bem sincero, porque para mim ainda é muito difícil dar esse conselho. É. Que de uma vez por outra eu trombo com esses, com essas. É. E eu me compadeço por eles, mas pouco eu posso fazer. Talvez se eu entrar muito em contato, eu posso ser sugado de volta. Ah, então, até nisso eles cuidam de mim. Caramba. Seu Zé, seu Tiriri, Dona Maria das Almas. Deus me livre de eu cantar aquela mulher. Dá na minha cara. É sério? Dá na minha cara, não desse jeito de fazer assim, sabe? Ah. Mas me dá uma resposta bem boa, que é pior do que a mão na cara. Ah, sério? Ela é muito durona. Maria das Almas é uma pombogira? É, a pombogira da casa. Qual que é a diferença de uma quiumba para uma pombogira? Muitas, moço. É. Primeiro que as pombogiras têm luz, as pombogiras sabem muito bem o que faz e o que fala. A aparência no mundo astral já é muito diferente. Aparência? No mundo astral, como assim? O senhor disse que ela tem luz. Como o senhor vê essa luz nela? Ah, a gente não vê, a gente sente, é um calor bom. Ah. Dá vontade de abraçar. Os moços que estão aqui presentes sabem do que eu estou falando. Só que o povo da Terra identifica como um desejo carnal. E esse despertar do desejo, ela reflete para cada um como um desejo de se gostar. Talvez depois da gente de um bom sono, aí começa a se gostar mais. Porque as pombogiras se gostam muito. E as quiumbas não gostam de si, gostam do que ela sente prazer. Ah. Essa é a maior diferença. Boa. As pombogiras são autossuficientes. O prazer delas, elas mesmas conseguem proporcionar para elas. Elas não precisam de ninguém para sentir prazer. Nossa. Claro. O senhor acredita que já estamos chegando nos minutos finais? Já. Tá bom. Passou rápido, né? Uhum. De todo o conhecimento que o senhor adquiriu na sua jornada, antes e depois de estar aqui nos ensinando uma coisa, de ter tido essa permissão, o senhor aconselha as pessoas a fazer o bem? Sempre. É importante, necessário fazer o bem. E isso é uma experiência própria. Fazer das suas experiências uma forma de ensinar aqueles ao que fazer bom, o que fazer de bom, o que fazer de ruim. Você já entende porque já fez coisa boa e coisa ruim, então já tem um entendimento das duas coisas. Então passa para as pessoas isso. Olha, não faz isso que eu sei que isso não é bom, que eu fiz. Faz isso de bom porque eu sei que é bom, que eu já fiz. Claro. Por isso que é bom que todos entendam que entidade humana não é santo. Não é santo. Se for santo, não estava incorporado. Uhum. Então, são entidades que vêm para ensinar o que, diante das suas experiências, que fez de bom, fez de ruim. Sim. Não acho? Claro. O senhor passou por essa experiência e já tem a sabedoria e pode aconselhar. Se alguém inveja o outro, porque ele é mais bonito, ou porque de dia ele é reconhecido pelas pessoas como alguém do bem, e de noite reconhecido pelas mulheres, é um malandro, mas ao mesmo tempo é uma pessoa de estilo, né? E aí tem o outro que inveja. Que conselho você daria para esse outro que inveja? E agora ele está querendo até matar. Fazer o bom uso da inveja. Tudo, tudo, definitivamente tudo, tem dois lados. A inveja, às vezes, é necessária para poder se espelhar em quem, de alguma forma, é melhor. Ou se comporta melhor. Tem uma ambição de vida. Uma ambição, uma boa ambição. Então, a inveja, se souber canalizar direito, pode ser um motor que leva para frente. Pode ser a chamazinha que faltava para acender o fogo todo. Entende? Sim. E ela negativa, como é que é? Que aí você não quer mais conseguir aquilo que a pessoa conseguiu. Quer tomar aquilo que a pessoa conseguiu com esforço. E esquece a trajetória todinha que a pessoa passou para poder chegar onde chegou. Só quer saber do que ela tem hoje. E o que passou para conseguir, não considera. É isso. Então, antes da sua mensagem final, qual foi a maior lição que o seu Zé lhe ensinou? Não temer a covardia, nem ser covarde com quem lhe tem apreço. Você pode repetir, por gentileza? Não temer a covardia e nem ser covarde com quem lhe tem apreço. Não trair. Não trair os camaradas. Não trair quem está do lado. Bom. Que nem todo mundo vai ter a mesma chance que eu tive de ter um Zé para socorrer, não só um, mas várias vezes. Que assim seja. Qual foi a maior lição que o senhor aprendeu com o seu tiriri? Que às vezes a corda é curta demais. Que assim seja. E com a Dona Maria das Almas, qual foi a maior lição? O amor próprio. Gostar de si antes de gostar de algo ou de alguém. Nossa. Agora eu ia terminar aí, mas vamos aproveitar o seu amigo Gerson, que ele deve ter também. Qual foi a maior lição que ele passou para o senhor? Ter filhos e amigos e prezar por eles. Uau. É muito bom. Que assim seja. Seu Zé Albertinho, qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Acho que talvez juntar as perguntas que tu fez sobre Zé Pilintra, Tiriri e Maria das Almas. É não temer a covardia, não ser covarde com quem não tem apreço. Ter amor próprio e saber que a corda é curta. Uau. Claro que sim. E ter apreço por filhos e família, né? Sim. Aí fecha com chave de ouro. Graças a Deus. Muito obrigado por esse tempo que estudamos com o senhor aqui nessa casa. O senhor tem muito agora o meu apreço e foi uma honra conhecê-lo, viu? E agora todas as pessoas que vão conhecê-lo também através desse trabalho que eu realizo terão um apreço por tudo que o senhor passou para a gente das vossas experiências. Fico satisfeito com isso. Muito. Talvez sejam pessoas que vão até me ajudar a me elevar um pouco mais. Oh. Mesmo sem tocar na minha mão. É. De ouvir o que eu falei e sentir. Porque a minha voz pode ser reproduzida em qualquer aparelho desse aí. Sim. O que eu estou falando vai ser ouvido. E aí toca as pessoas. É. Isso é importante. E aí esse sentimento de gratidão delas chega no senhor? Muito! Oh. Chega e é muito bom. É muito bom. Graças. Isso me ajuda. Muito bom, então. Muito obrigado por essa oportunidade. E a paz vem com todos. Zé Pretinho está caminhando, deixando o caminho aberto. Talvez não seja certo de um dia eu voltar, mas guarde no coração, diante desse altar, uma grande força, uma grande luz. Em nome de Jesus, posso dizer agora em terra que toda maldade se encerra e nenhum mal vai triunfar. Se precisar, é só chamar. Chamou pro Zé Pretinho, tenha certeza que aqui eu vou chegar. Saravá, malandragem! Saravá, malandragem! Salve. Outra vez a gente se vê por aí. Baixo. Ah, oi, Mojo Baixo.